Torre Salvador, bom dia, o Chené 6312, o localizador 10. Oxené 6312, bom dia, continue a aproximação, reporte de pouso baixado travado, ajuste no 015. Então vai lá, baixado travado 6312. Controle Salvador, Oxiné 6312, baixado travado visual. Oxiné 6312, livre pouso, pista 10, vento 280, grau 03 nós. Livre pouso no 0, confirma o vento 280 com? 03 nós. Grato. Salvador, bom dia, 3179 da Fé. Envia a informação no 05 para Guarulhos, por gentileza. 3179 autorizado, Salvador Guarulhos, via rota do plano. 340 nível, Prael, Leda, Mote para saída. Decola da pista 10. Direita após decolagem, o código 5413 e o código 5413 e o controle. Em 1-1-9-8. Autorizo, agora eu com o passo 340. Fala sobre a direita no perfil da Eulê da Morte, semana 19-8, com 4-1-6 ao transponder 200.79. Correto, chame pronto, pushback acionado. Solo Trip 5384, puxa acionamento para o pátio 3. Confirme. Trip 5384, puxa acionamento. Livre e chama táxi no pátio 3, 5384. Livre 5384, vai chamar para o táxi. Juno, libera a direita, chama o solo em 121.9. 129, graças. Baixado travado, azul 449, final, visual para pista. Azul 4489, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda a pista livre, 4489. Salve, Salvador, bom dia, o Chanel 6312 livrou na última, você escuta. 6312, Alfa, mantenha sua Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6312. Livre pouso, pista 10, vento 270, grau 049. Livre pouso na 10, azul 449. 3, 1, 2, está livre, Juliette, portão 08. 08, Juliette, 08, grato, 63, 22. Azul 4489, solos 24, libere a direita, chame o solo em 121 decimal 9. Direita 9. Salve Salvador, bom dia. 4489, levou aqui. 4489, táxi via Alfa. Foi vendo, não? Aguardante da Juliette. Via Alfa, aguardante da Juliette. 489, ingressa Juliette para o portão 09, retaguarda do tráfego do Oxanel à sua frente. Ingressa pela Juliette, portão 09, e aí? Tráfego do Oxanel. Firma 59 a bordo? Ciente, táxi autorizado até a entrada do pátio principal, aguardando a passagem do Airbus da Ocean Air. Após, segue para o ponto de espera, via Indy Alpha, 1895 Torre, 1015 ajuste. Principal, Indy Alpha, 1895, aguardando a hora da aviação 3534. Azul 4489, da passagem ao ATR da Trip. No pátio 3, que irá em direção ao ponto de espera, após ingresso a Juliette. 4489. Pede passagem na área da companhia, após o portão 9 de Juliette. Pode estar com a Paulo, Chuné 63, 12, ingressão na Juliette para 8. Afirmativo. Do visual, aeronave da Trip vai manter e aguardar o seu passar por aí. Sempre, grato. Confirme. Patrulha 03, prossiga. Confirmando o patrulhamento em Salvador? Salvador, bom dia, 5384, Trip, ponto de espera, pronto. Trip 5384, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistona 0, vento 290 graus, 04 nós. Autorizado, alinhar e decolar, Trip 5384. A última mensagem é pra quem? Confirmando? 903 para o puxo, acionamento, posição 06. Gente, aguarde. Afirmativo, após a passagem do Trip, ingresso Juliette 09, portão. Júlia 03, confirmando o POB. Sete cancelado o Axé, então direto com Proa Sul. Confirmando Proa Norte. O Patrulha 03 com 3 a bordo, voo local Salvador Salvador, transponde padrão 03 a bordo. Acionamento táxi, torre em 198 decimal 95, ajuste no 095, patrulha 03. VIP 5384, decolada de 29, chame o controle em 119 decimal 8. 098, trip 5384. Afirmativo, após a passagem do azul, está autorizado no 05, chama táxi. Chama táxi. Trulha 03, autorizado. Decol está presente? Autorizado decolagem com proa norte, vento 270 graus, 04 nós. Boa 360, patrulha 03. Colagem com proa norte 360. Fora do solo, patrulha 03. São Yankee Zulu Golf, correção patrulha 03, decolada aos 30, com a proa da rotatória, mantenha a minha escuta. Na sua escuta. Patrulha 03, Sony transponder normal, o nomeia 23. Acionado o nomeia 23, transponder o patrulha. Salvador, muito bom dia, Oceanair 6225 de novo com a Índia, Brasília, ponto contra, estamos no 01. Sono 6225? Afirmativo, 225. Preparar a Bora LF e aguarda a cópia, um minuto. A Bora LF, tá, obrigado, 6225. E o 9083 para o táxi com 139, 3 horas e 11, Campinas. 98. 119, decimal 8, patrulha 05. G15, de alfa, considera no 895, bom dia. mandou Gol 9083, ponto 0, pronto. Gol 9083, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 2, 90, grau 05, nós. Alinhar e decolar da pista 10, Gol 9083. Torre Salvador, Papa Romeu, Kilo Serra Lima. Kilo Serra Lima, confirma a intenção de pouso, 10017. A intenção é 17. Gente, continue a aproximação, chame para cancelamento, ajuste 10015, Kilo Serra Lima. Gente, vai chamar para cancelamento, Kilo Serra Lima. Bom, semana 3179. Sim, Matheus. Livre, push, chama táxi. Chama táxi, 3179. Esquerda, reporte final da 17. Informa o tráfego sobre a rotatória 500 pés e helicóptero. Ciente, pelo Serra Lima. Gol 9083, decolar 236, chama o controle em 119 decimal 8, meu voo. Obrigado, 198 do 083. Do Zulu aguarde 4 e prepara a borda direto. O Kilo Serra Lima girando o final, baixar travado. Kilo Serra Lima avistado, livre pouso pista 17, vento 250, grau 05, nós. Gente, livre pouso para o Kilo Serra Lima. Paulo, 6225. 6225, aguardando um minutinho pra gente ver, que eu tô resolvendo um probleminha aqui no, no plano de voo. É o número 1 pra cota. Ok, obrigado. Senhora Lima, salva de 38, confirma pátio. Libera em direita, papá, acessa na frequência livre, quilo, senhora Lima. O vento está variável com meia dúzia de nós. 225.4. Sete. 325 autorizado, Salvador, Brasília, via rota do plano. 320 nível, Arbor, eleva a saída. Decola da 10 direita após 5420, código 1198, controle. Oh, confirma o transponder, por gentileza, 54? 5420. Nossa, autorizado 320, via rota do plano, Pesilo 17, Catrino. Decola da 10, com primeira curva à direita, 5420 no transponder, e o controle após 1198, 6225, para puxa estacionamento. 6225, aguarde um minuto para puxar. Ok, aguardando para puxa, 6225. O 3179 já terminou o pushback no 05? Afirmativo, senhor. Está com 221 na parada. Confirme? 2179, pode confirmar? Afirmativo, para o táxi com 221, 221. Semana a alternativa e autonomia, por gentileza, 2179. Vamos lá, 415, altera com 20. Bom dia, cheque trem. Trem baixar é travado, SAM 3859. Autorizado pouso, pistão na 0, vento 260, grau 059, SAM 3859. Pouso autorizado, 3859. Estou em 1 na noite, decimal 95, o ajuste na 095, 3179. Afirmativo, coro pronto, índia alfa, 295, 31, na 79. Afirmativo, Zulu, pronto, 4. Papatango, Lima, aquilo, Zulu, na escuta para 4. Autorizado Salvador Sena, November Uniforme, Índia Uniforme, rota direta, nível 1/50, Arbor direta, saída, decolada no 7 direita após decolagem, 51713, código 1198, controle. Ficou no 713, código 1198, controle. Confirmando o POB? Para acionamento e táxi, torre 118, decimal 95. O ajuste na 096, Lima que usou. Você não chama táxi, Lima que usou. Livre no 01, chama táxi. Ele puxa acionar, reportará pro táxi, 6225. Sama 3859, Solas 43, libera direita, chama o Solen 121, decimal 9. Direita 129, 3259. Como é que o Zulu autoriza o táxi? Reporte na Papão, ajuste na 096. Solo, Sama 3859, Zulu. 3859, Alfa Juliette, portão. Correção, Alfa mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 3859. Torre, bom dia, Alfa 3179, pronto, com ponto, espera da rodada. Sama 3179, bom dia, autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, vento 260, grau 059. Beleza, cola da 10, tá 3, tá na 7, tá. Lima, Kilo Zulu, autorizado ingresso, reporte anel e pronto, cabeceira 17. 13:15 de autonomia, alterna Goiânia. Autorizado o táxi até a atmosfera em diálogo, no ponto operatório, no 95, ajuste no 06-6225. 2016, índia alfa e no ponto operadão no 01-18-95, 6225, um bom dia. 3859, ingresso a Juliette, portão 03, atento ao Fokker 100. Ingresso a Juliette, 03, atento ao Fokker 100. Decolada às 4:30, chame agora o controle 119 decimal 8, bom voo. 198, informa 79 de calça, né? Sim. Salvador, bom dia, chame 625, ponto fora da 10, pronto. Chame 6225, bom dia, Lima, de cabeceira no zero. Alemã tem 10-6225. Chené 6225, autorizado decolar pistão na 0, vento 260 graus, 04 nós. Autorizado, pode dar 10, 6225. De uma forma, meu aguarde, não tem escuta, é o número 1 para 4, minutos. Lima, que o Zulu mantenha a cabeceira no 7. Alfa Romeo, não escuta. Autorizado Salvador, João Durval, Feira de Santana. Rota direta. Axé, decolando 07, ingressa no Axé pela direita. Restrito ao número pés inicialmente. O restante da ascensão até o 015, em coordenação com o controle de Salvador. Aciona o código 5434 e o controle 119.8. Afirmativo, conforme o comandante solicitar. Autorizado então o corredor forte, curva na esquerda da 17, após segue em coordenação com o controle até João Duval. O Lima Alfa Romeo. 069. Reto. Para acionamento de táxi, Torre 1 no noite decimal 95, confirmando apenas o PLB e o pátio. Gente, 1 no noite decimal 95, ajuste no 0 na meia, Lima Alfa Romeo. Fala, Chanel. E312. E312, autorizado Salvador Recife, via rota do plano. 350 nível, Puca, Alfa Romeo Uniforme, a saída, Puca, Jamaracaju. Recolada na zero esquerda, após 5437, código 1198, controle. Autorizado 350 para Recife, após 58. Puca, Jamaracaju, está 10, 5437, 1198. Tango Lima, Kilo Zulu. Decolada aos 5-1, chame o controle em 119.8. Tomara pronto. S299, Salvador, Campinas, via rota do plano de voo 340 nível. Dael Leda Morte, vai saída, decolada 0 direita após. Código 5421 e controle 1198. Chama pronto, confirmando o portão. Do pátio principal, 4299, chama para lá. Firme? 3663, autorizado Salvador, Guarulhos, via rota do plano 340 nível. Dael Leda Morte, vai saída, decolada 10 direita após 5444, código 1198, controle. Pode confirmar o controle 198? Afirmativo. E o transponder é 4444? 5444. Ok, então tá 3663 autorizado a Guarulhos, nível 340 via Upper Zulona 0 Perigio, pela meia pra... Saída da El, transição Oleda, depois Motiva, transponder 5444, controle 198 da 3663 na posição número 2. Afirmativo 3663, provavelmente a pista em uso no momento da decolagem será 28, então prepare a navegação de modo a efetuar a mesma saída, porém com a curva à esquerda. Arara 07, no marcador externo, trem baixado e travado. Arara 07, cheque trem. Trem baixado e travado, Arara. Livre pouso, pistão na 0, vento 260 graus, 059, Arara 07. Arara 07, livre pouso. Ótimo, o senhor intercepta peso do 10, creio. Para a navegação, provavelmente no momento da decolagem, a decolagem será pela 28 e a curva será para a esquerda, 4299. É 312, me escuta? Poxa, né, é 312, me escuta? Prossiga. Prepare a navegação para decolagem da pista 28, confirmando a saída agora é Aron, Alfa Romeo Uniforme. Aron, transição Alfa Romeo Uniforme. E a curva é pela direita, na pista 28, 6312. Sim. Revertendo a pista agora para a pista 28, Aron, Alfa Romeo Uniforme, a transição. Com curva direita, pista 28, Oxanã, 6-3-213. É 3-1-2. Ara 07, sala 58, autorizado o backtrack, reporte livrando. Solo 6312, voltando. Prossiga. Após Aron, prosseguiremos via Zimbaro ou via Aracaju? Confirme o tráfego. O 6312, decolando na Aron, Alfa. É, nossa transição seria via Zimbaro ou via Aracaju? Aron, DCT Aracaju. Já, não. Aracaju é a transição. Não. Ok, ok. Guarda um minutinho, 4299. Fala, Salvador, muito bom dia. 3304, para a televisão Brasil com a informação, Juliette. 3304, aguarde, preparar a bola elétrica. A escuta. Estaciona a frequência livre em Arara 07. O senhor pediu push? Então, se o senhor for sair agora, o senhor vai decolar da pista 1-0. Mantenha a saída da El e a curva será pela direita. Da El Leda Motiva, a curva pela direita da pista 1-0. Afirmativo. Chame táxi. Lima Alfa Romeo, prossiga. Lima Alfa Romeo, autoriza táxi até a interseção, ajuste no 06. Lima Alfa Romeo, autorizado ingresso, reporte genérico, pronto, cabeceiro no 7. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, autorizado a decolar, pistão da 7, vento 270 graus, 05 nós. Após a decolagem, mantenha a perna do vento da 1-0. Papa Romeo, Mike Eco Vitor. Papa Romeo, Mike Eco Vitor. Faça espera sobre o farol de Itapuã, com curva pela direita. Informa um tráfego decolando da 1-7. Positivo, tá ciente. O Mike Eco Vitor fará espera sobre o farol de Itapuã, com curva à direita, litoral. Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor, dá presente. Inicia espera com curva pela direita. Dá presente, curva à direita, o Mike Eco Vitor. Mike Eco Vitor avança para 500 pés na espera. Firmo, mantém 500. Nosso Salvador, o Cometa 1-0. Cometa 1-0, continue a aproximação, agora autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. 1-0, continuando a aproximação, em seu ajuste. Lima Alfa Romeo, decolada 03, esquerda, mantém a perna do vento da 1-0. Mantendo a perna do vento da 1-0, Romeo. 6312, informo que após a decolagem da pista 28, manterá pro até 2500 pés após iniciar a curva. 6312. Eu. 6312. Afirmativa, número 2 do setor, aguarde um minutinho, por gentileza. Ah, afirmativa, tá vazando. Uso pista 1-0, vento 270 graus, 04 nós. Informa o tráfego na perna contra o vento da 1-0. A 1.000 pés não interfere com o seu pouso. 1-0, livre pouso. Indo no decimal 9.5, o ajuste 1-0, 1-6. 4-2 nós. 0-2, 1-1-9-5, azul 4-2. Ajuste 1-0, 1-6. Lima uma Alfa Romeo, suba para 1.500 pés. E mantenha a perna contra o vento da pistola, Zero. Iniciando a subida, Romeo. Guardando cópia para Brasília. 3304 autorizado Salvador Brasília, via rota do plano. 360 nível, Arbor Elefa sair. Decola da pista 28, curvando à esquerda. O código 5441 e controle 1198. Quem foi aprovado para Brasília, 360, pessoa 17 a rota, decola 28 esquerda, bora Elefa, 198 o controle, 5441 transponder. Ele fala que aqui informação quilo está dando operando a 10. Gente, já vai ser alterado, porque não alterou oficialmente a pista, porém, no momento que o senhor efetuar a decolagem, o senhor já vai estar decolando pela pista 28. Maravilha, obrigado. Torre Azul 4299, ponto esfera da 10, pronto. Azul 4299, mantenha ponto esfera. Mantenha ponto esfera, Azul 4299. 5221 na guarda, cópia número 1. 5434, Romeu. Salvador 632 da Xené, estabilidade aérea. Xené 6311, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 06. Limão São Romeu completo 360, está autorizado prosseguir para a Feira de Santana? Negativo, Limão São Romeu, mais um tá a segunda final da 10, assim que o mesmo pousar será autorizado. Gente, iniciando outro 360, é isso? Confirme. Novo 360, confirmo. Confirmo, novo 360, pela direita, Limão São Romeu, evitando o eixo da 10. Gente, iniciando, eu estou fazendo. Cometa 10, sola 07, ó, estaciona na frequência livre. Cometa 82, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 06. Xarelia 311, cheque trem livre, pouso, fixa 10, vento 260, grau 05, nós. Posto 03, baixar travado, 6311, é o Xarelia. Mike Ecovito, final da 35, vai manter a cabeceira. Mike Ecovito, ciente, autorizado pouso, pairado CV35, vento 260, grau 05, nós. Mike Ecovito. Após o pouso da Bianca, o Limão Alfa Romeo pode prosseguir direto na feira, senhora? Afirmo, após o pouso, será autorizado. Limão Alfa Romeo. Confirme, deu alguma instrução para o Limão Alfa Romeo? Convido já tá na cabeceira, visual com a aeronave pousando, vai manter a cabeceira. Gente, o Mike Ecovito, após a passagem do Avianca, autorizado taxiamento aéreo até o pátio, confirma o pátio? Pátio 4, senhora. Gente, até o pátio 4, Mike Ecovito. Positivo, já tá iniciando o táxi visual com o Avianca na final. Lima Alfa Romeo, observe o Xané. Da Avianca, autorizado cruzamento de imediato com Pro Norte. Gente, cruzamento imediato, Lima Alfa Romeo com Pro Norte. Proa da cabeceira 28, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, ciente. Azul 4299, ali em mantém cabeceira 10. Ali mantém 10, azul 4299. Na minha 311, sala 08, agilize manobras, libere a direita e chame o sol ali 12 no decimal 9. Tá passando o taxi, você vai liberando o final, agilizando, né? 311. Lima Alfa Romeo efetuando, iniciando o cruzamento. Gente, Lima Alfa Romeo, continue o cruzamento, aguarde a transferência. 7. Escuta? Azul 4299, autorizado decolar, pistão na 0, vento 280, grau 04 nós. Informa o tráfego seguindo para o setor norte, não interfere com a decolagem. Autorizado decolagem, pistão na 0, azul 42, passado. 3304, livre no 04, confirmando puxe para a pista 28, com a cauda da aeronave para a Taxiway Índia. Tá ok, vai fazer o puxe para 28 com a cauda para a Índia, tá? 3304. De Feira de Santana. Autorizado, pro de Feira de Santana, chama o controle 1998, Lima Alfa Romeo. Ciente, Romeu. Faz a colagem para 2500, tá? 3304. Para o táxi com 155 a bordo, 3 horas e 30, alternando Natal, Ocean 6312. Ciente. O Ocean 6312, livre táxi via pátio 3, aguarda na quilo para o ingresso via Alfa da passagem aeronave da companhia que está indo em direção ao portão 1. Afirmativo, está livre táxi via quilo, via pátio 3 e quilo aguarda na passagem da aeronave da empresa, está vindo para o pátio principal. Confirmando, prossegue via Juliette, consegue via Juliette. O 6312. Ah, prossegue via Juliette, o 6312. 3304 da TAM, táxi, o pushback é com a cauda para a Índia, confirmando cauda para a Índia. Sim, mas a gente passou aqui para o mecânico e ele informou que a infraero não permite. Confirme instruções. 6312, bom dia. 6312, mantenha a posição através do 612. Mantenha a posição atrás do 612 e outro 6312. Paulo 6311, bom dia. 6311 vai taxar via Alfa, Quilo, pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. 6311. Alfa, Quilo, pátio 3, aguardando para ingressar no pátio principal. 6311. Paulo 3304. Confirme. 3304, confirmando, a Infraero informou aqui ao mecânico que não permite a nossa cauda para Índia, confirme instruções. Ciente, a cauda, o pushback vai ser efetuado com a cauda para Índia, mande que o mecânico ligue para cá para a torre para a gente coordenar isso aí, porque sempre é feito assim, então diga que ele ligue para a torre e a gente vai conversar com o fiscal de parque. Tá ok, vamos passar para o mesmo, muito obrigado. Paulo Salvador, é o TAM 3859 para a Costa, Curitiba.